Eu quero. Eu quero tchá. Eu quero tchá. Eu quero. É isso aí, galera. Esse é o novo hit do com Lucas e Marcelo. Tchá tchá. Cheguei na balada doidinho pra pirichar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, o Tocantins já bombou. No Nordeste a mina faz. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá, quero tchá. Quero tchá, quero tchá. Quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá, quero tchá. Quero tchá, quero tchá. Chamou, disse faz o tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou.